Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Nós estamos com uma temperatura de 11 graus, eu sei que isso não importa pra ninguém. É, foda-se a mas gente. Foda-se. Estamos tomando aqui nossos diabos verdes. E sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, à destruição do Brazilian Way of Life, o espaço onde os motes por aqui são fazer os desmascaramentos dos dogmas, fazer os nossos desabafos sobre a real necessidade das coisas e o principal, fazer isso da maneira mais escrachada e amaldiçoada possível. E a gente quer destruir com essas coisinhas nhenhenhen que tentam nos empurrar goela abaixo, Walter Rezende. É tanta coisa que tentam nos empurrar goela abaixo. O tema dessa semana nós vamos falar sobre os publicitários. Nós que somos vítimas dos publicitários, por que não? Não só vítimas, né? Enfim, e até bem pouco tempo atrás, para um jovem estudante de comunicação social, ele querer se transformar em um publicitário, o que, que ele precisava? Ele precisava de um par de tênis bacana, ele precisava de uma calça jeans semi-surrada, uma camiseta descolada, obviamente fazer ali o seu curso na faculdade, que ele precisava de um par de óculos de aro grosso, né? E óbvio que um pai que fizesse uma indicação para um amigo dono de agência, pronto, tava se feito um publicitário. Só que hoje o cidadão que anda com essa indumentária fica parecendo o Neymar, não é? Porque o Neymar anda assim, né? Porque o Neymar parece mais um VP de alguma agência inglesa do que um jogador de futebol. Exatamente, o óculos de aro grosso, a roupa descolada e tal. Mas hoje mesmo se transformar num publicitário exige muito mais, né? Outros requisitos, claro. E talvez o maior deles seja que você seja um masoquista, né? Porque a categoria, né, que outrora foi hype ali entre a juventude, principalmente a juventude de classe média alta, o trabalho tem semelhança com a escravidão, né? O sujeito, ele fica assistindo Mad Men na TV a cabo, ou na TV Cultura, ou no Netflix, e acha que vai entrar pro mercado publicitário, vai comer todo mundo. Que a vida é glamourosa. Que é o glamour da porra. Vai viver a vida metade em Cannes e a outra metade... Exatamente. É tomando uísque no seu escritório, né? Dentro da agência. Lê do engano, amigão. Tu vai varar a noite. Você toma é fumo, né? E vara a noite e enche o rabo comendo pizza de madrugada. Pizza. O rabo e as artérias. Você vai criar uma úlcera foda. Você vai se arrebentar. Tá sem glamour. E o pior é que com o mundo evoluindo como anda hoje, né? Nos quesitos tecnológicos, com moleques de 16 anos fazendo qualquer tipo de coisa e criando peças e tudo mais, eu acho que publicitário, ele tem dois finais possíveis. Ou ele vai ter um final digno, que é vender bolo e café no ponto de ônibus, ou vai se meter a fazer podcast e tentar ser engraçadinho com as pessoas. O que aconteceu? As mídias mudaram muito, né? São muitas mídias diferentes, é uma coisa muito veloz. Só que as mídias continuam, elas existem. Sim, existem, sim, sim. Poderosíssimas, estão aí. O que acontece? As grandes corporações de comunicação estão se reajustando, exato, né? Tem fôlego pra isso, consegue prospectar gente boa pra isso. Agora, amigão, as pequenas agências que viviam de PDV, anúncio em jornal e não sei o que lá. Se você que é jovem, estudante, tá na sua cabeça de fazer um curso de publicidade, seja foda, você vai comer grama o tempo todo. E é uma categoria, né, Alexandre, que foi realmente cheia de glamour ali, como a própria série Mad Men, né, retrata. O que acontece? Muita gente se meteu a fazer isso de maneira escrota. Porca. De porca. Sempre tem os sobrinhos, né? Eu tenho vergonha de falar que eu fiz faculdade de publicidade. Tenho um monte de vergonha. Porque a conta, cara, não fecha, né? Por isso, né, que eu, cara, falo pra todo mundo, é comunicação social, porque dá uma enganada. Né? Pode achar que você fez relações públicas, né? porque a conta não fecha. Você pega a quantidade de estudantes que se forma e a quantidade de vagas... Cada vez mais escassa. Exatamente. Né? Dentro de agências e dentro de departamentos de comunicação, né, das empresas, não fecha, cara. Não fecha. Não dá pra empregar 2% dessa galera. O resto vai vender quindim. Eu tenho certeza que aquele cara do... É tipo o Tempra? Do Tempra. Do Tempra. É, que vende acarajé. Que vende acarajé. Eu tenho certeza que ele foi redator em alguma... Engraçado que todo mundo acha que as pessoas que trabalham em agência são criativos. Só que todos são criativos. É, tá? Aí, inclusive, se alguém descobre que você trabalha numa agência, fala, por que você não faz um logo pra mim? Mas, puta que pariu. Puta, você que trabalha em agência tem um negócio que você podia fazer pra mim? Não, cara. Tem faxineiro que trabalha dentro da agência. Eu tenho tanta história de derrota, tanta história de derrota nessa, de faz um logo pra mim. Ah, cria um nome pro meu salão de beleza. Cara, eu só tomei fumo com isso. Porque hoje, né, Walter, o departamento mais importante de uma agência de publicidade é o planejamento, talvez. Mídia, né? Mídia é importantíssima, assim, sim. Por conta das novas tendências de mídia, né? Antigamente, todo mundo assistia TV, parece que a Netflix... É, tá ganhando, faturando mais grana do que o SBT, talvez por conta do dono do SBT. Que fez aquele merchan em troca de uma assinatura vitalícia. É óbvio que a criação tem a sua importância absurda, mas cada vez mais planejamento e mídia. Exato. E o cara da criação, que até então era a pica da galáxia de uma agência de publicidade, hoje, ele tá igual um cortador de cana, né, cara? Só falta roupa e um chapéuzão, que tá virou linha de produção também, né, cara? Principalmente nos lugares pequenos, cara. Né? Grandes grupos, né, ainda conseguem manter uma qualidade e tal. Essa outra galera aí, cara, é... E nos anos 80, eu me lembro também dos meus amigos que ali nos anos 80 que falavam que queria fazer publicidade porque era ótimo, ficava bebendo uísque o tempo todo dentro da... Acho que vi a foto do Washington Oliveto com um copo de uísque, né? Andando pra cima e pra baixo no departamento de criação da agência, criativos esticando lagartas de cocaína em cima da mesa. Pra abrir as portas da percepção. Pra abrir as portas. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso, cara. Daquela época a gente acabou herdando muito os caricatos, né? Que era que o pessoal de descolado usava gravata Looney Tunes. Puta que pariu, cara. Gravata Looney Tunes, cara. Do Mickey. Até hoje você vai num casamento de periferia, aparece um cara com a gravata do Frajola. Eu tenho vontade de socar. Pois é, como você mesmo falou, a moda vem escorrendo pela linha do metrô. E quando chega até a gravata Looney Tunes. Os publicitários ditaram a moda da gravata dita como descolada, né, cara? E aí hoje é uma bosta. Os óculos de aro grosso e coloridos também coloridos. Hoje estão espalhados, né? Já visto o... Sim, já chegou em Jandira, amigão. Veio pela linha do meio do trem e já tá lá, já. E tudo isso, né, Walter? O que o cara achava que ele era um artista. Que na verdade era, né? Surgiu do quê? Da necessidade de se vender os produtos. Necessitava-se de arte, né? Você tinha que transformar ali, por exemplo, no intervalo de uma novela, você tinha que manter o padrão de emocionabilidade, digamos assim, na publicidade, né? Então, o publicitário era um artista, era considerado um artista, então ele tinha que andar diferente. Ele era considerado, né? Mas nunca foi. E ali, sei lá, anos 80, 90, né? Os nomes que bombavam da publicidade eram o quê? O Washington Oliveto, os três da DPZ lá, né? O Dualíbio, o Petit, o Zaragoza. Cara, o filho de um dos três, uma vez na faculdade, foi dar uma palestra. Porque a maldita segunda geração e o pai do cara, que era pica da galáxia, o cara era foda da publicidade, e o filho era um... E a gente teve que assistir uma palestra... Eu vou contar essa história depois. Eu tenho raiva toda vez que eu lembro dessa maldita história, cara. Porque eu acabei ganhando um prêmio das mãos desse... Você ganhou um prêmio? Ganhei um prêmio, cara. Das mãos de um herdeiro do império da TPZ. Exatamente. E a TPZ que já foi. Já foi. A Publicis absorveu. Esses nomes eram o Olimpo ali da comunicação no país. A galera que ditava a regra, que dizia que uma menina sem peito deveria usar um sutiã, né? Coisas desse sentido. Aquele puxa-saco da camisa do Fernandinho. Lembra disso? Ah, chefe, a sua também é linda. Cara, eu conheci o redator que... Você conheceu? Conheci o redator que escreveu aquilo. Então... E tudo isso acabou estimulando a molecada a partir para as faculdades de comunicação social, né, de publicidade. Eu fui estimulado pela minha namorada, porque eu não queria fazer faculdade, eu tava cagando pra isso. Ela, não, vai que é legal, a galera tá sempre tirando foto, tá sempre... tem a ver com você. Ela falou que você ia virar à noite. É, exato, trabalhando. Nunca falou isso. Ia tomar calote com sua porra, né? Aí, beleza, fui lá e tal, e foi legal pra caralho. E, mas o que eu acho maluco, Walter, você que tá nesse universo há tanto tempo, é um clima de rivalidade muito grande, né, entre as agências. Sempre existiu isso, um clima de rivalidade. É, existia uma velha máxima que se dizia que dois publicitários não poderiam entrar no mesmo elevador porque não cabia o ego de ambos ali dentro. Muitos deles, sim. Né? E a faculdade, né, estimulava isso nos alunos, por incrível que pareça. Você tinha que se formar grupos como se fossem pequenas agências e a gente tinha que ralar ali pra tentar ser melhor que os outros o tempo todo. E eu, puta que pariu, cara, como me dia, porque já me preparando pra isso, que eu rodava à noite pra fazer trabalho. Grana. Publicidade e propaganda. Já na faculdade se estimula muito isso, esse senso da concorrência, que você tem que ser melhor que o outro, que você tem que ser mais criativo, esse blá blá blá todo. De que adiantou tudo isso? Porra nenhuma, porque nem... Oh, o meu grupo foi o melhor grupo da faculdade. Eu falo isso sem... Não é aquele grupo que você ia fazer as apresentações bêbado, exatamente, igual um gambá, filho de uma puta. Exatamente. Mas nosso grupo era muito bom, cara. Porque era o pessoal fudido, porque a gente era a pior espécie de estudante de publicidade possível. Porque existia o glamour, que a molecada playboyzada toda foi atrás do glamour das aulas de publicidade, né? Toda a molecada playboyzada foi nesse universo. E meia dúzia de pobre fudido, que achava que também era um pouco criativo, que blá blá blá. Tinha uma namorada que achava isso deles. Empurrou e foi pra lá. Então essa meia dúzia de imbecis formaram o grupo comigo na faculdade. Tanto que hoje um é bancário, o outro é vendedor de... Vende Arcigurte. Exatamente. É corretora de imóveis. É que não, a conta não fecha. Não fecha. Nós que éramos um grupo bom pra cacete, né? Ninguém conseguiu entrar por conta daquilo que a gente falou ali no começo. Porque daí tinha a playboyzada, que era vagabundo, que não fazia porra nenhuma, mas era playboy. E o pai era amigo de alguém de agência de publicidade. Essa galera tá toda inserida no mercado. Tá tudo fazendo propaganda, filha da puta vagabunda hoje. Né? Essa galera, esse pessoal ruim que sequer se lembra das aulas de sociologia. Ai, que pariu. Você citou aí os publicitários popstars, né? E tem também os que debandaram para outro campo, né? Para ganhar mais grana. A galera que faz marketing político. Duda Mendonça, Nizan Guanais, João Santana, Marcos Valério, todo mundo ficou famoso mostrando força ao eleger verdadeiros cones como Celso Pitta. Puta, verdade, né? Verdade. Você vê como tem força o negócio, como, né? Como tem força e como o exemplo do Celso Pitta, a gente pode usar para outros exemplos. Foi o Duda Mendonça? Duda Mendonça. O Duda Mendonça já conseguiu eleger o Maluf, lembro muito bem disso, e depois ele elegeu o Celso Pitta, que era ninguém. O Celso Pitta e essa lata de cerveja, cara, nas mãos do Duda Mendonça, seria eleito pra prefeito de São Paulo. E é aquela loucura. Eu não tenho como culpar o Duda Mendonça. Tanto de dinheiro que ele ganhou. De dinheiro, exatamente. Mas eu falo da falta de ética. Foda-se, né, cara? Depois, o Lula, que não era... Que não era eleito nunca, acabou contratando o Duda Mendonça pra ser eleito. O trabalho que o Duda Mendonça fez com o Lula eu achei bom pra caralho também. Eu não tô julgando nada. Botox na mulher do Lula, o Duda Mendonça falou, não, você tem que botar botox. Senão pode aparecer que você se pede galinha, maldito. Quase que ele manda o Lula botar um dedo, cara. Não, o Duda Mendonça, e ele virou um gênio nesse sentido, né? E aí depois, o próprio Nizan Guanais, mas o produto dele era ruim, né, cara? O Zé Serra, com aquela cara de vampiro, cara. Não tem como. Tem um amigo meu que trampou com o Nizan Guanais na agência da M9 com ele, e o cara falava que ele dava muito piti, cara. Que ele era petizeiro de tal, assim, de chegar e jogar tudo no chão. Essa força do marketing político e o cacete A4 prova o quê? É o que vale de fato é o dinheiro, né? Não importa se você vai botar o Celso Pitta como prefeito. Mesma coisa que os advogados fazem. Exatamente. Os publicitários tomaram um mercado que até então não era deles, que é o mercado de venda de apartamentos. Eu não diria hoje, uns 10, 15 anos que grandes corporações... Mas hoje os caras botam as tiazinha coitada com uma seta gigante embaixo de um sol, com uma roupa de joaninha, cara. E aquilo é de cortar o coração. Cadê a aula de sociologia que esse pessoal não mas, fez? Mas você viu que já não tem mais isso? Teve um veto com essa Conar? Não pode mais, cara. Ah, é? Não pode mais. Porque, cara, eu tinha uma pena das pessoas. Eu não tinha dinheiro nem pra comprar uma maçaneta, mas eu passava lá e falava, beleza, eu vou lá ver e o apartamento. E eu duvido que aquilo alavancava alguma venda. Lógico que não, uma cara. Mulher com uma seta grande, gigante. Com a cara de que perdeu, né? Geralmente tá com a cara de que perdeu. No semáforo que eles entregavam folhetos, sim, né? No, de empreendimentos imobiliários, você via que o entregador já tava com uma cara de fudido. 50 pau, né? No dia. Ele tal, te entregava uns 16 folhetos de uma vez só pra ver se ele se livrava daquilo. É. Tem um ouvinte nosso, o Júlio Prunes, existe uma coisa que é engraçada com relação aos publicitários aí, que ele diz que o cara entra na faculdade ali achando que depois de um tempo ele vai ser o fodão, vai ficar rico, vai virar celebridade, o cara vai fazer campanhas vencedoras de leões em Cannes, e daí o cabra termina fazendo folheto de supermercado no CorelDRAW. É o que mais acontece. Puta que pariu. Eu acho que é uma instituição periférica. Eu não sei se todo mundo que ouve esse podcast conhece, mas existem uns folhetos, não são folhetos, são uns livretinhos com publicidade de tudo do bairro. A floricultura, sim, o mercadinho. Sim, que acaba no chão da sua garagem. Isso. Pra conter o óleo pingando. Exatamente. Do seu Corcel 2. Aí, conheci um cara que ele vivia disso aí. Ele era o planejamento e mídia ali, entendeu? E ele precisava de um trouxa de criação. Ele precisava de um diretor de criação. Diretor de arte. E adivinha onde que ele foi parar? Num imbecil desempregado aqui, né, cara? Porra, cara, vamos fazer uma parceria e blá, blá, blá. Parceria, cara. Geralmente parceria, o cara entra com a rola e você entra com o cu. Com o rabo, exatamente. E aí chegou esse cidadão e beleza. Meu, tem um cara aqui da farmácia, cara, ele não tem logo, cara. Você tem a manha de criar o logo aí, você bota no pacote, no valor final depois. Não, beleza, vem cá, toma o trouxa aqui. Puta que pariu, olha esse cara aqui, a gente precisa... E vai. E eu fiz a porra do como chama aquilo? Não é um folheto, porque é um livretinho, né? E eu fiz aquilo pro cara, eu fiquei... sei lá, um mês inteiro trabalhando. Tal. Mas você prospectou os clientes também? Não. Você foi atendimento também? Não, eu só fui o maldito do diretor de arte. E eu fiz aquilo com todo zelo possível, com todas as técnicas que estavam frescas na cabeça devido à faculdade. E você entrou nessa sem concorrência. Sem concorrência, porque eu tava desempregado, né, cara? Uhum. Eu tinha que dar um jeito, eu já tinha feito logotipo pra fábrica de bloco do tio, cartão... cartão de visita. Desculpa te cortar. Eu... Derramou aí, Alexandre? Babei. Eu não trabalho no departamento de criação, eu trabalho no departamento de produção gráfica. Sim. Mas as pessoas, elas falam, você que trabalha numa agência... Exato. Mas não tem nada a ver, cara, não tem. Eu tenho certeza que você fez, Walter. Eu tenho certeza que você fez logotipo pra alguém, porque é assim, cara. E aí eu fiz... Sai igual o meu rabo, né? A psicologia das cores, tudo mais é baba também, cara. Tá tudo no Google quando você esquece. O que aconteceu? Eu fiz todo esse trabalho zeloso, bonitinho, ficou legal pra caralho, sabe? Até hoje eu passo na frente da farmácia... Você tem um arquivo do CorelDRAW. Tá lá o meu logotipo, mostro pra você, inclusive, posso mostrar daqui a pouco, eu tenho minha pasta com trabalhos ali. Tem seu portfólio ainda? Tenho, tá guardado. Que beleza. Mas, cara, pensa se eu recebi um centavo desse trabalho. Zero. Nenhum, cara. Mas isso é muito comum. Eu já fiz muito. E uma vez, também, aí já foi o contrário, eu já fiz o trabalho todo. Tudo. Até o nome do maldito salão de beleza foi eu que criei. Ah, cara. Você fez o naming da empresa. Tudo. Isso custa muito dinheiro. Deveria. Custou, não custou muito, mas não recebi nada. Porque também, você teve todo o trabalho de pesquisa. Eu tenho certeza que você contratou algum instituto de pesquisa famoso para poder fazer isso. Muito mas você se aprofunda, o teu cérebro, você acorda de madrugada. Ai, tive uma ideia, caralho, vem cá. Filha da puta de Deronice, até hoje não me deu um centavo. É, e ela fez sucesso com o salão dela. Cara, eu já fiz muito... Salão Nelvita, viu? Se alguém passar pela frente. Eu já fiz muito frila também, já fiquei muito desempregado e tive que fazer frila. E muita gente não te paga. Não paga, cara. Agência grande. Tem agência grande, não vou dizer o nome aqui, de grupos internacionais. Aí você trabalha lá um dia e tal. Aí você fica lá... Você desempregado, fudido, precisando do dinheiro e tal. Aí você fica lá 20 dias trabalhando. Exato. Aí chega na hora de pagar, o cara te paga 19. Caralho, e um dia que você... É que o primeiro foi teste. Quanta agência que eu não já vi fazendo isso, não, cara. Cara, é impressionante. Porque tem um outro lado também. Os caras acham... Ninguém valoriza o teu conhecimento, obviamente. Né? Eu falo isso pra minha esposa, no mercado de arquitetura é igual. O cara acha que... né? Isso aí é beleza, é fácil, isso é moleza de fazer. Tem um outro exemplo, cara. Esse é muito fresco. Tem um amigo nosso que vai fazer uma festa... De aniversário. Você tá envolvido, não tá? Exatamente. Você tá envolvido, eu já fiquei sabendo que você faz parte da organização. Exatamente. E aí, a comunicação dele nunca foi das melhores, né? E aí eu falei, peraí, né? Vem cá. Aí, beleza. Aí eu fiz um rascunho de um flyer pra ele e mandei por WhatsApp a imagem pra ele. Falei, o que você acha disso aqui? Demorou, ele não é nem muito afeito à tecnologia. Não mandou imprimir, mas já postou no Facebook. E cara, e tem no, mande no nome das bandas. Porque não tem nem o nome das bandas que vão tocar ainda, mas, cara. Mas é um imbecil. Ele mandou ver, cara. Por sorte, ele me deu a senha do Facebook dele. Aí não, você foi lá e apagou. Fui lá e apaguei, né, cara. Você tem Tenho a senha do Facebook dele, cara. Puta que pariu! Então, isso acontece demais, cara. Então, o que publicitário de meia tigela toma no fusquete, mas não tá no não tem no Wikipedia, cara. CorelDRAW. Eu vou falar uma coisa. CorelDRAW, se você que trabalha com CorelDRAW, você tem que ir pra... Esqueça essa... Pelo amor de Deus. Programinha vagabundo, cara. É, faça na mão, mas no Não pronto, faça, cara. Exatamente. Pelo amor de Deus. Todo pacote Adobe, InDesign, pelo amor Lógico, de Deus, cara. De preferência em Mac. Não me... Mas se... Não, mas ok, se você não tá, né? Mas, porra, cara... Vai travar, vai dar merda, mas usa o PC, vai. Apelar pro CorelDRAW, cara. Puta, não, cara. Não, você não, não. O Alexandre, voltando um pouquinho aqui, falar em freela, eu já falei, já fiz alguns. Eu já fiz freela em eleição. Também tava precisando de grana, aí época de eleição, falei, vamos nessa, né? Cara, vamos nessa. Aí o cara me ligou, tava. Parecia que ele tava agendando comigo. Não saca? Uma coisa é tráfico de droga, alguma coisa assim. Você vai meia-noite em tal bar, em tal lugar, vai ter um cartão com meu endereço na lata do lixo, você vai lá e pega. E eu era um recém-desempregado, na época não tinha como passar nota, não tinha uma empresa aberta. Claro, claro. Expliquei pra ele, olha, não tenho como passar nota pra você. E ele, melhor ainda. E eu fudido, né, cara? Você tá apelando. Eu tinha menos de 17 anos, precisando de dinheiro ali e tal. Eu tinha que trabalhar, cara. Eu tava passando fome, eu precisava ganhar dinheiro. A nossa querida Luciane Peixoto, ela levantou uma lebre interessante. Ela falou das pessoas que ficam até altas horas da madrugada trabalhando. Isso é comum. Daí o cara bate no peito. Ah, fiquei fazendo um job até as 2 da manhã. E o cara bate no peito falando disso como se ele estivesse operando uma ponte safena de um coitado. Uma, se o cara virou à noite porque o atendimento fez uma cagada foda. Isso, você que é atendimento. O outro lado da moeda é esse que o Walter vai explicar agora. Você que é atendimento, você senta no job? No job? Você senta no job e fica embaçando e tal. Aí... Que quando chega no último minuto, sobra pra quem? Cagou, né? Criação produção, mídia ligando, virando... Os cortadores de cana. A galera ali chorando sangue. Cara suja. Chapelão na cabeça, aquela roupa surrada. Então vou... E um facão na mão agora, vamos lá. Agora tem que correr atrás do prejuízo. Abrir a picada aqui, né, cara? É puta que pariu. Quantas noites viradas por cagada de atendimento. E tudo é um problema, porque é um trabalho estressante. O Conar tá aí hoje. Eu lembro daquela propaganda do Compre Batom. Aquilo era terrível. Aquilo era, né, absurdo. Hoje em dia, do politicamente correto, aquilo não passa, né? Mas hoje o Conar até que tem regulamentado bem, né, o Walter? Tem dado uma segurada na onda. Apesar que a gente, até pouco tempo atrás... O Conar, que não é um órgão do governo, né? É um órgão que foi convencionado é ali. É uma convenção ali, né? Exatamente. Vamos segurar a onda aqui, não apela, não rouba no jogo, né? Geralmente funciona assim. Eu acho que até muita maluquice que saía no passado, hoje em dia não sai mais, né? Verdade. Talvez seja até demais. Eu acho que estão até passando do limite, mas... Então, o que acontece, é, se você for pensar, cerveja já se correlaciona a rabo de mulher, né? Uhum. Bunda de... Desculpa o termo usado. Mais uma vez, um monte de mulher vai mandar e-mail pra mas, gente. Mas o tempo todo glúteos. Bota mulher com glúteos, né? É. Bota cerveja com glúteos. O full time, isso assim. E nas aulas de sociologia, ali na faculdade de publicidade e propaganda, cara, você sabe que isso não é correto, né? Não dá pra você usar isso. Eu fiz faculdade há 15 anos atrás, né? E ali já se falava, ó, dá uma segurada. Não é a onda do politicamente correto que tem de uns tempos pra cá, não existia naquela época. Mas os professores de sociologia já falavam, porra, gente, o bom senso diz que não dá pra você ficar... É que os professores não trabalham, né? Lógico que não, e né, não, cara? Tem que aumentar o share de venda da marca. Eles cagam regras ali, falam... Exato. Mas na hora que o cliente chega e fala, seu filho da puta, tô vendendo pouco e é a tua culpa. Apela. Apela. Apela. Bota a criança pra vender leite, bota cachorro pra vender amortecedor de carro... Faça o diabo que for. Exatamente. Mas o meu helicóptero eu não vendo. Isso. É por aí, cara. Tem um camarada nosso aqui, o João Lenz, que mandou um e-mail pra gente. Ele disse o seguinte: não sei se me incomodo mais com os publicitários em si ou com os aspirantes à publicidade. Os aspirantes são muito piores. Ele não tô aqui assim, defendendo ninguém, não. Ele coloca assim: o mané que está ali na porta da ESPM. Quem não sabe o que é ESPM, é a Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui Sim, em São Paulo, né? Onde só burgueses conseguem frequentar. Exatamente. Porque a mensalidade é uma fortuna. Tem um amigo meu que é professor lá. Engana bem, né, PC? Enfim, ele fala assim: via de regra, o estudante é um bundão que não foi macho o suficiente para ser jornalista, nem lesado totalmente para se formar em relações públicas. Então ele acabou preferindo cursar publicidade e propaganda, porque sempre achou os anúncios de televisão, entre aspas, muito massa. Mas não é por causa disso que empilhará equívoco sobre equívoco ao se fantasiar de idiota para parecer competente. Usa uma camiseta com algo estampado que ele julga inteligente, usa jeans caro, bancado pelo pai, e também é viciado em Apple, e vive dizendo que encontrou uma bandinha indie sensacional que ninguém conhece. Ou seja, tanto já profissionais como os panacas que querem ser um, não passam de um exército de bostas posers. Pegou pesado. Eu vou falar defende. Aqui. Defende, volta vai defender. Não, não vou defender não, eu acho que ele tá certo. Principalmente quando ele fala dos jovens. É. Porque a galera que tá trampando com essa parada há bastante tempo, Sim. tá calejado e quer fazer a parte dele... E ir pra casa e dormir feliz. Agora, molecada, que tá entrando, cara. Puta que... Tá mais preocupado com a estética dele, né? Exatamente. Não é isso, do que cara? Com a estética do que ele vai vender. Do que ele vai vender. É. Ele tá cagando. Aí, porque ele consegue um estágio numa agência qualquer, acha que já é foda, que vai ganhar Clio o ano que vem. E é um merda, cara. Aí ele fica se vendendo por aí, fica fazendo cagada na agência o tempo todo, só sai bosta. Bosta. E quem tá ali mesmo, a fim de fazer a sua parte, trampar, porque quem tá nisso há mais tempo sabe disso. Exato. Ele sabe. Você tocou no ponto culminante, que eu acho que é esse. Ele sabe que é um trabalho, que isso. Não é um estilo de vida. Vocês percebem que o Walter tá dando um apoio pros amigos que trabalham com ele. Não, lá. Não, não, mas é verdade. Eu tenho um problema com o estereótipo. Sim. O estereótipo... Você sofre o estereótipo. Exato, porque aí generaliza. Lógico, fala qualquer... exatamente. Chega pra trabalhar, chega, cara, naquilo que eu falei, o estereótipo, de quando eu cursei a faculdade, a playboyzada, que tava preocupada com esse lance aí, e tinha os bostas que eram o meu grupo. Meu grupo chamava Lamarca, meu grupo. Como é que chamava? Lamarca. É mesmo? Lamarca. E os professores, o de sociologia, adorava, porque achava que tinha a ver com alguma coisa no sentido com o comunista foda lá, o Lamarca. E não era nada disso, cara. Era as iniciais do nome de cada um que formava Lamarca, e a gente nem sabia que existia um Lamarca. Mas enfim, eu nós... achei que vocês tivessem pelo menos coordenado as iniciais para dar Lamarca. Não, se coordenou, óbvio que coordenamos. Mas era por conta disso, e não tão comunista como adorariam os professores de sociologia. Mas nós ali, os bostas, nós tínhamos os nossos trabalhos, certo? Cada um ali fazia a sua coisa. Um era bancário... O outro era um bosta que vendia qualquer outra coisa, o outro era corretor de imóveis. Então, nós não podíamos abrir mão daquele salário para entrar estagiário. Isso é um problema. Para se foder numa agência de publicidade. Sim. quem podia fazer isso era a playboyzada. Sim. Que hoje, muitos, como eu disse, os playboys, que eram os bossas na faculdade, os imbecis, estão à frente de agências de publicidade, cara. Que é muito comum acontecer isso. É absurdo muito como comum, isso acontece. Assim, geralmente, quem sai, né, consegue sobressair, não é a galera fodida. Não é. Não é a galera fodida. É a galera que teve um suporte financeiro pra poder fazer os seus estágios sem ganhar porra exatamente. Nenhuma. Exatamente. Não dava. Eu, por exemplo, não podia abrir mão do meu trabalho, cara. Não podia. Eu inventei o estágio. Eu que assinava o meu próprio estágio. Isso? Eu que assinava. Você tem alguma dica pra dar pros ouvintes? Entre em box, pergunte-me como, cara. Eu fazia o meu próprio estágio. Eu que assinava. Era assim que funcionava o negócio. Mesmo? Se você tem uma impressora, Walter, se você tem uma Epson, minha vagabunda, cara, você faz qualquer coisa, cara. Eu nem vou falar que eu fiz com certificado de batismo esses dias aí. Não, você já contou? É, já contou. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê uma curtida na fanpage lá no Facebook. Aí vocês saberão o que vai acontecer nos próximos episódios do Academia Brasileira de Tretas. É, fiquem atentos, porque daí tem gente que depois pega e fala assim: ah, que pena que eu não fiquei sabendo, eu tinha uma história. Porra, Mariana. Não, você não é o único caso não, Mariana. Porque às vezes, né, eu sei que dá uma comida de bola, mas se você ficar atento, não adianta nada você mandar a história depois que a gente falou. Óbvio, tá postado lá, a gente vai, pode até comentar, por que não? Mas dividir aqui não dá pra gente ler uma história do tema da semana passada hoje, por exemplo. Isso acontece muito. O nosso podcast está hospedado lá no SoundCloud. Se você tem uma dica de episódio, eu quero mandar uma história, o e-mail é academiadetretas@gmail.com. Presente do Walter hoje. .com. O Alexandre tava atrás desse negócio fazia meses. Como chama isso? Sei lá, apito de vara. Não tem trombone de vara? É flauta de alguma coisa. Eu vou usar isso aqui. Isso vai me deixar rico, cara. Meu novo projeto vai me deixar rico, cara. Tenho certeza absoluta. E eu precisava disso. Os episódios do nosso podcast, eles estão lá geralmente aos domingos. E se você tem uma banda, entre em contato com a gente, que ela pode rolar nos BGs. E nesta semana é Jennifer Magnética. Eu tava falando naquela hora do filho, eu não sei se era filho do Petit, se era filho do Zaragoza, se era filho do Dualibe, era filho de um dos caras. E foi o momento que eu imaginei assim, falei, caguei em ter escolhido esse curso pra estudar. Foi exatamente esse momento. Estávamos todos no auditório e íamos assistir uma palestra. Chegou o cara com aquele cabelo meio Chanel, loiro. Isso uma na década de 90. Na década de 90, final da década de 90. E esse cara, obviamente, é a segunda geração que fale muitas coisas, né? Muitas segundas gerações faliram muitos negócios dos seus pais. Sim. E esse rapaz... No caso deles, eles não tiveram essa sorte. Os pais já venderam para publicistas, né? A primeira geração já acabou vendendo. Esse cidadão foi falar sobre uma campanha da Hollywood, que era o cigarro. E ele falou, né, do Hollywood, o Caralho A4, do quanto de grana que foi gasto pra fazer. Era uma campanha que acho que a galera tinha que escalar um pico gelado, foda, e aquelas imagens bonitas. Um filme publicitário dos mais bonitos mesmo, de fato. Custa uma fortuna. E era um filme de cigarro, né? Uhum. Cigarro, todo mundo sabe que a coisa degringolou, né, principalmente a publicidade de cigarro. As embalagens de cigarro ali tem lá, o cara com câncer, o pau caído, pessoa fodida, tem tudo isso. Que é pra tentar desestimular as pessoas a fumarem. Não funciona, gente. Não funciona. Já vou falar aqui. Não, lógico, a nicotina fala mais alto. Mas eu me lembro muito bem desse cara dando uma palestra ali, falando. E ele queria, obviamente, falar do filme publicitário, que de fato era muito bonito. E aí esse cidadão ficou nesse falou, blá, blá, blá. E ele reclamou do Ministério da Saúde. Falou, porra, aí eu gasto 25 milhões de reais pra fazer essa peça e vem o Ministério da Saúde e me bota um texto lá embaixo que isso faz mal. Aí, foda-se que faz mal, tá me dando dinheiro. Falei, caralho. caralho, velho. Esse cara é maluco. Pelo menos isso aí não precisava falar, né? E ele poderia. Daí né, ele falou assim, aí é o seguinte, tem aqui alguns prêmios pra sortear e tal, e a gente vai começar. E aí começou a sortear um monte de coisa. Pacote de Hollywood? E o você quase, ganhou, né? Hollywood? Quase. Não, daí falou, ó, dentre os prêmios, o prêmio mais pica grossa era uma camisa da Ferrari, autografada por ninguém mais, ninguém menos que Michael Schumacher. Adivinha quem foi que ganhou aquela porra? Alexandre Moreira. Alexandre Moreira, cara, que chamou lá o número 714-7561. Era o nome da sua matrícula? Minha RMs. 714-7561. Aí eu falei, puta, não é possível, cara, eu ganhei. Cheguei lá, o cara, e aí, como é que é, tal? Você fuma? Eu falei, não, eu não fumo. Porque era Marlboro, né? Nem cigarro? Era Marlboro. Hollywood, né? Hollywood. Não, mas era Marlboro que patrocinava a Ferrari na época. Nem sei se hoje não é. Falei, não, eu falei assim, tá, e aí, o que você vai fazer com essa camisa? Eu falei assim, na boa, velho, vou vender. Aí, como você vai, vou vender essa porra. Aí, bigonesa e tal, os caras, e de fato vendi. Um cara que namorava com a minha irmã.